da tradição, nasceu aqui em São Paulo, pra nossa satisfação. Ai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai. Bonita, como não há outra, ai, lai, lai, lai, é na carreira do ar. Ai, lai, lai, lai, vou falar pra quem me ouve que o folclore é coisa séria como no mundo não há. Ai, lai, lai, lai, o folclore é coisa séria. Ai, lai, lai, lai, que deve ser estudada. Ai, lai, lai, lai, com carinho e com amor, porque é do nosso Brasil, nossa pátria adorada. Ai, lai, vou fazer a louvação nesse cururu que é sagrado, porque é na frente do altar que se canta com passado as toadas inventadas. Ai, lai, para o santo cultuado, a gente pede licença pra poder cantar folgado. Ai, lai, depois no fim da noite, vamos para a carreira do dia. E nessa carreira, senhoria, eu lhes digo boa noite, até amanhã, até outro dia. Lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai.